Duas mortandades de peixes na usina hidroelétrica do Funil, na comarca de Perdões, no centro-oeste do estado, fizeram com que o Ministério Público de Minas Gerais firmasse dois termos de ajustamento de conduta com a empresa Aliança Geração de Energia. Os fatos ocorreram em 2016 e 2018, resultando na morte de cerca de 7 toneladas de peixes, como explica o coordenador regional das Promotorias de Justiça do Meio Ambiente da Bacia do Rio Grande, Rodrigo Caldeira Grava Brasil. Foram dois fatos distintos que ensejaram dois inquéritos civis que foram resolvidos por um único TAC. Dois episódios de mortandade de peixe próximo à barragem da usina hidrelétrica do Funil, que hoje é administrada pela empresa Aliança Energia S.A., na divisa ali dos municípios de Perdões, Boa Esperança e Jaci, em razão de operação inadequada do sistema de transposição de peixes, houve uma primeira mortandade e depois, por falta de manutenção da estrutura, uma segunda mortandade de quantidades significativas de peixes, o que ensejou a instauração desses procedimentos. E, finalmente, depois de intensa negociação, o compromisso da empresa em reparar, né, em pecúnia o dano no valor aproximado de R$581 mil. Foram dois fatos distintos, né? Um deles relacionado à má operação do elevador. Essa é uma barragem que, para os peixes passarem de jusante para montante dela, né, seguindo o curso natural do rio, precisa de um sistema de transposição. E esse sistema de transposição é um elevador em que os peixes são atraídos por um canal e, a partir daí, mecanicamente transportados para a montante da barragem. No entanto, numa má operação desse elevador, houve um número determinado e elevado de peixes que ficou apreendido nesse sistema. A grande quantidade de peixes causou um problema na oxigenação da água e eles morreram. O outro fato está relacionado à quebra de uma grade impediria o acesso dos peixes às turbinas da usina. Então, esses peixes adentraram um local que não poderiam, e assim que foi colocado para funcionar esse equipamento, os peixes foram mutilados e também morreram. Rodrigo explica as medidas que foram acertadas no acordo. O primeiro caso foi a má operação do sistema. Então, na verdade, isso aí é questão de capacitação e treinamento da equipe para que o sistema opere adequadamente. Hoje existe uma espécie de auditoria, na verdade, uma empresa que faz o acompanhamento da operação desse elevador, enfim. Então, é questão de adequar procedimento interno de operação do sistema de transposição de peixe. O segundo era a manutenção, e foi feita a manutenção nos equipamentos para evitar que novas rupturas ocorram e novos peixes entrem ali no local das turbinas para evitar esse tipo de mutilação. Então, considerando que a adequação técnica já havia sido feita, restou apenas a negociação quanto à indenização pelo dano ambiental causado. E, em termos de indenização, houve dois laudos distintos em relação à primeira mortandade de 2016 e um segundo laudo de avaliação referente à segunda mortandade. E nós estabelecemos um acordo próximo dos valores aferidos, tendo a empresa se comprometido a cobrir, né, a avaliação pecuniária desses danos constatados. O valor total do TAC, em termos de dano ambiental, foi R$ 581 mil, sendo que foram R$ 36.576 referente à mortandade ocorrida em maio de 2018, equivalente a aproximadamente 508 quilos de biomassa de peixe. E a diferença referente à mortandade de 2016, que foi 6,8 toneladas aproximadamente de peixe. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter, do Ministério Público de Minas Gerais, Alex Lanza.